Dória FM. Meu bem, você errou mais do que a minha mente. É... 11:23, 26 minutos. Tivemos aí Beto Barbosa. Você errou mais do que eu. Antes, Madonna, Like a Prayer. Roupa Nova, show de rock and roll. Um abraço ao taxista Catraca. Tá ouvindo a gente na Avenida Malina Malha. É o homem que tem um Corolla mais novo, hein? Mais bonito. Eita, carrão, hein? Um abraço pra você, Catraca Taxista. On my own. 3523-2212 é o telefone, o WhatsApp. Digite sua mensagem de texto, eu gravei um áudio com a música que você tá afim de ouvir. A gente toca aqui, só balanço, só agito geral. Pra você se ligar com a gente, balançando nos 93,5. Até a meia-noite, daqui a pouquinho as comemorações de mais um ano que tá chegando. 2024 tá morrendo. Hoje é dia de tirar a roupa de festa do armário e de comemorar na sala à noite em Réveillon, com toda a família reunida, hein? Agora 23 e 28. Vitória FM. Apaixonada por você. Proteção veicular, a Fortuna Associado, seu veículo protegido, seu caminho seguro, cobertura completa 24 horas contra roubos, furtos, colisão, incêndio e fenômeno da natureza. A Fortuna Associados dispõe de carro e moto reserva, caso precise. Faça sua cotação e veja as vantagens que só a Fortuna Associados oferece a você. Fones 99279-4898 e 98903-4328, na Avenida Henrique de Holanda, 1091B, Vitória de Santo Antão. Proteção veicular, a Fortuna Associados. Seu carro em boas mãos e você mais tranquilo. Pesquisa Cantar Ibope comprova. 83% da população escuta rádio com frequência. Em média, cada ouvinte fica quase 4 horas acompanhando o rádio por dia. No radinho, pelo celular, no computador, o seu protagonismo só aumentou. Está comprovado. Pernambuco ama o rádio. Uma campanha da ACERP, Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. Ligue para o departamento comercial da Rádio Vitória FM. Telefone 3523-3496. Vai começar a resenha. Sextou, vamos comemorar. E tem que ter animação. Chama o parceiro da resenha. Arbotec e Pitu é curtição. Abre os trabalhos com uma branquinha. Separa o limão pra fazer caipirinha. Com moderação. A magia do Natal está nas Óticas Diniz, o melhor presente também. Compre um óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo óculos de sol. Afinal, quem você ama merece um presente surpreendente. Os modelos mais desejados por todo mundo. Venha para as Óticas Diniz e enxergue a magia do Natal. Confira o regulamento. Acesse óticasdiniz.com.br. Óticas Diniz, para ver você feliz. O sorriso encanta. Para ter um lindo sorriso, Clínica Odontológica Doutora Maíra Franklin de Lira. Extração, limpeza, tratamento de canal, restauração, harmonização facial e clareamento dentário. Aparelhos fixos e removíveis, prótese, implantes. Clínica Doutora Maíra Franklin de Lira, na Praça 3 de Agosto, 114, próxima à Igreja do Livramento. Fone 985715477. Mais potência, com o sinal mais forte. Mais potência, vai bem mais longe. Ouça e confira. Mais música, mais rádio, mais você. Vitória FM, líder absoluta de audiência. Outro grande sucesso dos anos 80, do grupo Tears for Fears. Everybody wants to heal the world. A Google IA o ajudará a encontrar os melhores clientes. Feche os olhos e sinta. sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você. E não pensa e nem gosta de outra menina e tem medo de me perder. Coisa linda, coisa que eu adoro. Rasteira de roda de caminhão. Levo um quilinho de carro e o que for beber. Hoje é sexta. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer. E os B.O. segunda-feira a gente vê. Quando chega no grupo, churrasquinho, quem anima? A cerveja abre sozinha e chega o cantor oficial das farrinhas. Cerveja me sozinha quando toca os modão, as modernas e os brequinha. A cerveja abre sozinha. Tá me dando sede, Fortaleza. Plástico, copo de requeijão, churrasqueira de roda de caminhão. Levo um quilinho de carne e o que for beber. Hoje é sexta, quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer. E os B.O. segunda-feira a gente vê. Quando chega no grupo, churrasquinho, quem anima? Oficial das farrinhas, a cerveja abre sozinha quando toca os modão, as modernas brequinha. A cerveja abre sozinha e chega no grupo, churrasquinho, quem anima? Como é que é? Como é que é? Oficial das farrinhas, a cerveja abre sozinha quando os modão, as modernas brequinha. A cerveja abre sozinha. Joga a mão pra cima e faz barulho aí, Fortaleza, por gentileza. Vai. 23 horas mais 40 minutos. Faltam 20 minutos para 2025. Abraçando a você que se liga com a gente. Feliz ano novo. Vivemos aí, Murilo Ruf. A cerveja abre sozinha. Renato e seus Blue Caps, fecha os olhos. Indy comecinho. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Aqui na melhor. No seu especial de final de ano. 23h40, depois de intervalo tem mais. Pague o mínimo de sua conta de energia com a Santos Solar. Você tem redução de até 95% o valor total. Fazemos projetos totalmente grátis. Vários projetos instalados na região. Vários financiamentos para empresa e pessoa física. Fazemos manutenção, correção de projetos que não estão funcionando. Santos Solar, sua solução para energia solar. Telefone 995429674. Ligue agora e livre-se das contas de energia. 995429674. 74 Santos Solar. Precisando renovar o sorriso e elevar a autoestima? A Clínica Amanda Albuquerque é especializada em odontologia e estética. E lá você encontra tudo o que precisa. Localizada em Vitória de Santo Antão, na rua Henrique Dias, 44, primeiro andar. WhatsApp 98604-8133. Clínica Amanda Albuquerque. Vai começar a resenha!

Tina Turner aqui na melhor do seu rádio. I don't wanna lose you. Apaixonada por você. Você participa pelo 3523-2212. Faltam 9 minutos para a zero hora. Faltam 9 minutos para o novo ano. Tá chegando a hora. Abraçando você em toda a região que nos acompanham todos os dias. Obrigado pela sintonia, pela audiência. Um ano de muita paz, de muito sucesso. Abraçando os amigos que se ligam com a gente, Zezé do Sítio Rosilha. Pessoal de Pombos, forte abraço. São Lourenço da Mata, Zé Carlos, Aquino, Natália. Aldeia Camaragibe, Bruno Antônio. Em Carpina, Maria das Graças, Antônio, Rose. João Alfredo de Jair. De Jair, Alderi, Cícero. Muito boa noite para vocês que se ligam com a gente em toda a região. Pessoal de Recife, região metropolitana. Faltam 7 minutos para zero hora. Mais rádio. Mais você. Vitória FM. Que beleza! Deixa eu 23h59, 1 minuto para meia-noite. 1 minuto para o novo ano. Vai voltar pra casa quando eu te esperar. Vigiar meu sono, me aconchegar. Ser minha alegria, minha estrela guia. Chorar comigo quando eu precisar. O ano novo representa o começo de um novo ciclo, a porta para novas oportunidades. Mais e mais dentro de mim. Contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo! Um grande abraço a todos vocês. Feliz 2025. Feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos. Une de paz, de felicidade, de sucesso e de muito amor. Obrigado a todos. Todos os que fazem Rádio Vitória FM. Grande abraço a você, ouvinte. Foi bom estar com vocês. E mais um ano. E com a certeza de que continuaremos em 2025 novamente. Obrigado, Deus, por mais uma etapa vencida. Obrigado, Senhor, por mais um ano. Que o Senhor nos dê proteção e livramento no ano que está começando. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até quinta, se Deus quiser. ZYD 254, 93,5 MHz. Rádio Vitória FM, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Mais potência, com o sinal mais forte. Mais potência, vai bem mais longe. Ouça e confira. 24 horas com você, com você, com você. Vitória FM. Eu sigo a líder e você siga a líder. Siga a Vitória FM. As melhores músicas você ouve aqui. Vitória FM. quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, este ano quero paz no meu coração. Ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Já estamos em 2025, é festa e alegria, todo mundo comemorando, você em casa, nós aqui na Vitória FM, festa total. Meus amigos, Breno Ramos, Adeuto Barbosa, nosso Fernando Araújo, o nosso José Sebastião, grande repórter, e meu amigo Adeuto Barbosa, desejando para todo mundo feliz ano novo, não é isso, Adeuto? Feliz ano novo, 2025 chegou e estamos juntos, firmes e fortes, com certeza. Valeu, garoto, grande abraço. Breno Ramos, eita, a pérola negra do rádio pernambucano. Eita, 2025, quem diria, chegou, feliz ano novo, gente boa. Ouvinte maravilhoso, aquele abraço. Valeu, José Sebastião, grande repórter. Olha aí, gente, já estamos em 2025. 2025 chegou e estamos com você em mais um ano. Valeu, meu irmão. Também o Fernando Araújo. Fernando Araújo desejando um feliz ano novo para todo mundo. E o nosso diretor, né? Nosso diretor, André Ângelo, desejando para todos os ouvintes da Rádio Vitória FM, também para os nossos anunciantes. Sem eles a coisa fica difícil, né, Bruno? Alô, gente boa, cliente maravilhoso, 2025 de muitas vendas, né? Isso. Muita coisa boa e muita prosperidade. É, prosperidade, e vamos esperar tudo de bom em 2025. Fala, José Sebastião. E a mensagem de reflexão para que você possa refletir nos 365 dias do ano de 2025. Ninguém conseguirá derrubar quem Deus escolheu para vencer. Valeu, José Sebastião! E a partir de agora, na Vitória FM, um especial para sacudir todo mundo, da boa, comemorar aí o novo ano que já chegou, 2025. A partir de agora, o especial da girafa, a girafa de todos, a maior. Um abraço para os nossos amigos, a Luizinho Ferrer, seu irmão Alexandre Ferrer, o eterno presidente. É a festa do povo e vamos comemorar os 75 anos da girafa no Carnaval da Vitória, nas ruas da Vitória de Santo Antão, com ela. Lá vem ela, descendo a ladeira, né? A girafa de todos, a maior. Feliz ano novo! Em 2025, a girafa vem com tudo! A girafa, de todos a maior! Vitória FM. Tem que ir na manha, né, velho? Tomando uma, dá a volta que é melhor. É a bagaceira, todo mundo louco, dando beijo em boca. E por aí vai, a gente vai aquecendo isso. Vai aquecendo. Por isso vamos fazer pra esse povo que tá fora da corda, essa galera maravilhosa aqui, receber e cantar com muita satisfação. Ela que tem o pescoção, a nossa, a minha girafa. Cadê vocês? Memórias do passado. E aí, onde pulava? Nesse clube tão famoso, que era a história da nossa vitória no carnaval. Memórias do passado glorioso, onde pulava. Nesse clube tão famoso, vamos agora soltar essa voz que já esquentou. Levanta a mão e diga: oh, vem descendo a ladeira da paz que vindo traz a multidão. Aqui então uma moça estalha nas ruas, todo mundo bebendo, trepando, cantando junto. Tira, tira, tira, vai, girafa, é sentimento. Girafa é sentimento. Girafa é sentimento. Girafa é carnaval. É! De todos a maior. Cadê vocês? Memórias do passado glorioso. Diga aí, onde pulava? Nesse clube tão famoso, e a história da nossa vitória no carnaval. Memórias do passado. Oi, gente, onde pulava? Nesse clube tão, as suas mãos em cima, você batendo na palma da mão e cantando comigo. Diga aí, oh, grata paz, me traz a música. Aí então uma moça estalha nas ruas, todo mundo bebendo, trepando, cantando junto. Tira, tira, tira, tira pra é sentimento. Tira pra é sentimento, tira pra é coração. Tira pra é sentimento, tira pra é sentimento, tira pra é carnaval. E do alto eu te vejo, sou o gosto do desejo. Desejo de vitória o alto astral. Daqui de cima te vejo, Caxias Júnior. Sou girafa maioral. Eu sou aquela que te ensino pra vir, bota o carnaval no pé. Aquela que te mostra a beleza que a girafa é. Caxias, aquela que é do povo, só que tá feliz, catadão. Eu sou girafa, eu sou carnaval, tá lindo demais. Sou de vitória, vitória só faz. Eu sou girafa, eu sou de vitória, vitória só. Daqui do alto eu te vejo, sou o gosto, desejo. Desejo de vitória o alto astral. Daqui de cima te vejo, sou o gosto, desejo. Você de tua história, sou girafa maioral. Eu sou aquela que te ensino pra vir, bota o carnaval no pé. Minha princesa, aquela que te mostra. Aquela que desponta em plena Duque de Caxias. Aquela que é do povo, minha princesa. Eu sou girafa, eu sou. Sou de vitória, vitória só paz, sou seu amor. Vitória, Vitória só faz o seu amor. Eita! Bom demais, Vitória! Hoje! Que te ensina o freio e bota o carnaval no pé. Aquela que te mostra a beleza que a girafa é. Aquela que desmonta e plena do que te castia. Aquela que é do povo, só que tá feliz. Oh, eu sou girafa, eu sou. Sou de Vitória. Eu sou girafa, eu sou. Sou de Vitória, Vitória, só faz, sou o seu amor. É o Asas América, invadindo as ruas de Vitória. Simbora, girafa! Vem comigo! É Asas da América! Asas, asas, asas, asas, América, América, preto, preto, pinto, pinto, panhão. América, América, preto, preto. Total, feito dentro da gente, como fio, como beijo, feito sopro de uma canção. E de repente você canta, tão de repente você ama, e de repente você solta a dor do universo, do seu porão. Coração, por isso canta, canta, canta, por isso canta, coração, por isso canta, canta, canta. Tudo indo agora! Simbora, minha girafa, no girafa! Energia! E canta, canta, coração diz que a beleza total feito sopro de uma canção. E de repente você canta, e de repente você ama, e de repente você solta a dor universo, do seu porão. Coração, por isso canta, canta, canta. Galera da Policlínica da Criança, aquele abraço. Do canta, canta, canta. Por tudo isso, coração diz: asas, asas, asas, asas. América, América, preto, preto. Em 2025, a girafa vem tudo, com tudo. A girafa de todos a maior. Vitória FM. No chão, no calor do vucu-vucu, que eu vou no chão. No calor do vucu, eu vou no chão. No calor do vucu, no meio da galera pulando que nem maluco, eu vou no chão. No calor, eu sou no chão. No calor do vucu, eu vou no chão. No meio da galera, porque eu sou de Pernambuco. Se me chamar, eu vou te me levar também. No meio desse povo, eu me sinto muito bem. Mas pro barro cantor. Passa a gritar, não quero outra coisa, eu quero é frevo. Dá frevo aí, dá frevo. Fazendo estremecer o chão da praça. Não vai só pra pedra, sobre pedra. Quando asas passar, já de cima vem, vá, pra ver o quê? Só que tem, só que via. Tu tá no preval seu, asas da América. Só que tem, só que via. E os passos, chuva de sombrinha. O povo de céu, uma ciranda de linha. O passo da ema. A cobra passar, o frevo fervendo. Atenção, Vitória de Santo Antão. Alô, minha filha, pra aqui. Vai que calor. Vai que calor. Vai que e só aquele dia, tu tá no frevo ao seu Antônio Nóbrega. Rios e passos, chuva de sombrinha. O coco de céu, a sirena de dia. O passo da ema, a cobra passar. O frevo fervendo. Quem é girafa, tira o pé do chão. Para que calor! Ai que calor, ai que calor, ai que calor. para as girafeiras de plantão. Chame! Levei um trote, vim na multidão. Ela me deu golpe, vim no meu cangote. Me botou no chão, naquele alvoroço. Mordeu meu pescoço, parece mentira. E o quê? Levei um trote, vim na multidão. Ela me deu golpe, vim no meu aquele alvoroço, mordeu meu pescoço, parece mentira. Aquele beijo diz, mordeu, mordeu, quase que me devora, logo foi embora. Fiquei sem saber do seu telefone, seu nome agora. Ô Pira, cadê você? Mordeu, cadê você? Ah! Oh, oh, oh, bicho maluco, beleza. Quero ver. Oh, oh, oh, bicho maluco, beleza. Bicho maluco, beleza, do Largo do Amparo. Oi, oi, oi, oi, oi. Seu estandarte tão raro, bazar criou. Usando tintas e cores do imaginário. Ai, quantas dores causasse o teu caçador. Com teus mistérios, teu charme, esse teu sorriso largo. És o terror da família, não tens compaixão. Enquanto as camas deitasses assim por acaso. E tira o pé, levante a mão pra cima, gira o velho de plantão. Vai, um, dois, três. Oh, oh, oh, oh. Bicho maluco, beleza. Oh, oh, oh. Bicho maluco, beleza. Minha vida que eu tô passando. E roda, roda, roda e avisa que a alegria é explodir no mar. O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo, foi céu brincar. E roda, roda, roda que a vida é um sonho. E o bom palhaço não chora e vai embora. Galera de casa do camarote, e quem vai querer de... Olha a mãe do russo e a buzinada do seu Nicolau. Toda alegria desse carro. Alô, alô, Terezinha, vem. Ai, que saudade do cassino. Vambora, minha girafa. Nos quatro eu cheguei, todo mundo chegou. Descendo na dele, fazendo poeira, pisando calor. Nos quatro eu cheguei, todo mundo chegou. Descendo na dele, fazendo poeira, pisando calor. E na mistura colorida da massa, na praça, a todo vapor. Eu me escambei, passando pelos bares. Cheirei a menina e voei pelos ares. Do pique do frevo, caí como um raio. Escuro o som, cai. Escuro o som, cai. Escuro o som, cai. Escuro o som, cai. Em 2025, a girafa vem com vem, tudo, vem, tudo. A girafa, de todos a maior. Vitória FM. Pra que corda? Abaixa a corda que a pipoca.

todo mundo, chama o povo de casa, as amigas mais doidas, chama a rapaziada, todo mundo na rua, de cabeça virada, roupa colorida e a blamada. E aí, manda lá no grupo que o couro tá comigo. Do coração. Em 2025, a girafa vem com tudo. A girafa de todos a maior. Vitória FM. Chega mais aí, pessoal. Vambora. Olha como ela dança, olha como ela vive, olha que maravilha. Essa crioula tem um olho azul, essa loirinha tem cabelo bom dia. Aquela índia tem sotaque do sul, a moreninha é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando do pé. E tem Irlanda cozinhando feijão. Essa galera tira o pé no chão e diz: a girafa nasce com vera preta, um esquema de carro deu uma volta no planeta. Galera da limpeza, aquele abraço. Livro na escola, verso pra educação. Não posso mais viver assim, seu ladinho. Por isso eu colo, fico ouvido no radinho. E aí? Se pilhar. E aí, boy? Se sintonizar. Sozinha. Joga em cima, solta a voz, girafa. Supera a ira, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Supera a ira, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Atenção, galera do reggae! Venenosa, é pior do que cobra casca. gel, seu menino é cruel. Feliz, mãozinha lá em cima e solta o gritão aí! Em 2025, a girafa vem tudo! Tudo! Descendo a ladeira, a girafa, de todos a maior! Vitória FM. Essa é nossa, hein? Vem curtir! Bora, Taveira! Bora, Taveira! Vá! Alô, baixinho, aquele abraço. Júnior Arraso e Joelma, aquele abração, viu? Sim! Ô, Maragoga, alô, Michel! Ah, chega! Joga em cima, joga em cima. Levante a mão pra cima, bate na palma da mão. Levante a mão pra cima, bate na palma da mão. Pra cima, bate na palma da mão. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria. Levante a mão pra cima, bate na palma da mão. Alegria, alô, alegria, alegria, alegria, alegria. O azar chegou pra te conquistar, pra te dar amor, pra te namorar. Deixa a felicidade bater seu coração. Vem com a rima, vem com a girafa. Oh! O azar chegou pra te conquistar, pra te dar amor, pra te namorar. Deixa a felicidade invadir. Vem com a Ana, vem com a da e dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! E bate na palma da mão. Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! E tira um pezinho do chão. Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! E bate na palma da mão. Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! Dá um grito aê, hey! Toda girafa de todas a maior. Chama! Levante a mão pra cima, bate na palma da mão. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria. Levante a mão pra cima, bate na palma da mão. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria. Levanta a mão pra cima, bate na palma da mão. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria. Levanta a mão pra cima. Pra te dar amor, pra te namorar. Deixa a felicidade invadir seu coração. Vem com o Asas da América, sentir essa energia. O Asas chegou pra te conquistar, pra te dar amor, pra te namorar. Deixa a felicidade invadir seu coração. Vem com o Asas. Joga em cima, véia. Dá um grito aê, quem tá solteiro aê, quem tá feliz aê. E bate na palma da mão, dá um grito aê. Dá um grito aê, dá um grito aê, dá um grito aê, e bate na palma da mão. E dá um grito aê, dá um grito aê, dá um grito aê. Vira o braçal, vira o braçal. Você tá ao vivo. Ô Jorginho. Pepe, pepe. Vambora minha girafa, vambora girafa. E lá no pleco do Zezinho sai um bloco espacial, arrastando os foliões pelas ruas pra brincar o carnaval. Oi, oi. Arrastando os foliões pelas ruas pra brincar. Vem caindo na folia, um casal iluminado do espaço sideral. É tesão, traz alegria, é tesão da rodovia. Fazendo um passo no compasso sem igual. Pois não se aveste, não se iluda. É tesão! Pois não se aveste, não se iluda. É tesão! E é tesão! Thank you. espacial, arrastando os chuliões pelas ruas pra brincar o carnaval. Oi, oi, oi. Vem caindo na folia um casal iluminado do espaço sideral. É tesão traz alegria, é tesão da rodovia, fazendo um passo no compasso igual. Pois não se aveste, não se iluda, é tesão que é. Pois não se aveste, não se iluda, é tesão e é tesão da Vitone Frevo. Solteira não, mas ah, se tem a gente deu com as amigas, só as gostosas, as experientes e perigosas. Vira tequila de uma vez, nem sabe bem o que é esse. Sumiu, ei, HD. Só virotinho de mestre, só virotinho de mestre. Ah, esquece tudo que eu tô bebendo. A girafa vem com tudo, tudo. A girafa de todos a maior. Vitória FM. Vamos embora para nossa estação. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Rafa, joga a mãozinha pro céu, tira o pé no chão. Cheguei! Chegando o verão, chegando o verão, no trem da estação. E aí? Lá é um pintor passageiro. Aí. E lá vem chegando o verão, no trem da estação da luz, com seu povo de janeiro, colorindo o mundo inteiro, derramando seus azuis. E pintor chamado verão, e tão nobre a sua aquarela, com a bola vermelha, o verde dos lares, as cores da terra. Me faz rima, quem é girafa, tira o pé do chão, levante a mão. Vai, vai, vai. Encontrei minha turma, viu? Encontrei minha turma, vai. Chegando o verão, brindar a estação da luz, é um pintor passageiro, colado no mundo inteiro, derramando seus azuis. E lá vem chegando o verão, brindar a estação da luz, com seu todo de janeiro, colado no mundo inteiro, derramando seus azuis. E pintor chamado verão, pintor nobre, a sua aquarela, a bola vermelha, a rosa amarela, o verde dos ares, a cor. Só quem é de Vitória, quem é gira, bate no pé do chão. Uá, uá, uá. Que delícia! É a girafa de todas, a maior. Atenção, girafa! Joga a mãozinha pro céu! Bate na palma da mão! Quem tá feliz? Quem tá feliz? Quem tá solteiro? Quem é feliz? Joga a mãozinha pro céu! Todas a maior. Camarote, camarote. Tava com saudade de sentir esse calor, de ver todo mundo se encontrando em Vitória. Eu tava com saudade da guitarra e do tambor, de ver todo mundo se encontrando atrás do trio. E o corredor funil, pois não tem sentido essa festa assim. Tava esperando que a alegria lhe vê. Pode preparar, eu não tô só. Só longe na cabeça. Você só longe na cabeça. Eric Make Up. Hoje que é carnaval aqui. Todo mundo se encontrando em Vitória. Na felicidade, risa essa saudade. Tava com saudade da guitarra e do tambor. E todo mundo se encontrar. E o corredor fugir. E o povo atrasar. Hoje não tem sentido essa festa sem você. Tava esperando que a alegria lhe vê. Pode preparar. 2025, a girafa vem com tudo. Tudo. A girafa, de todos a maior. Vitória FM. Sentimento, girafa é coração, girafa é sentimento, girafa é coração. Oh! Girafa é sentimento, girafa é coração, girafa é sentimento, girafa é carnaval. Vamos lá, girafa, vamos lá, girafa. Pensamento positivo, energia positiva. Ah! Canta comigo! Memória de um passado glorioso. Vem pular pra todo pessoal. Nesse clube do famoso, que é a história da nossa vitória no carnaval. Diz! Bora, Cleide! Nesse clube tão famoso, que é a história da nossa vitória. Diz aí! Oh, girafa, vim assim na ladeira da praia, vim na casa antigão. E aí então a moça espalha na rua, todo mundo vai vando, bebendo. E atenção, meu povo! Girafa é sentimento, girafa é coração, girafa é sentimento, girafa é coração. Girafa é sentimento, girafa é coração, girafa é sentimento, girafa é carnaval. Mais um dia da girafa na avenida! Alô, Vitória! Vambora! Ó, oh, girafa! O Asa chegou! DT! Daqui do alto eu te vejo, sou o gosto do desejo. Desejo de vitória o alto astral. Daqui de cima te vejo, Caxias Júnior! Sou girafa maior. Eu sou aquela que te ensina o freio e bota o carnaval no pé. Aquela que te mostra a beleza que a girafa é. Aquela que desponta e cuida do que te castiga. Aquela que é do povo, só que tá feliz catadão. Eu sou girafa, eu sou carnaval, tá lindo demais. Sou de Vitória, Vitória só faz. Eu sou girafa, eu sou. Sou de Vitória, Vitória só faz. Daqui do alto eu te vejo, sou o gosto do desejo. Desejo de vitória o alto astral. Daqui de cima te vejo, sou o gosto do desejo. Sou sede do história, sou girafa maioral. Eu sou aquela que te ensina o freio e bota o carnaval no pé. Minha princesa, aquela que te mostra. Aquela que desponta em plena Duque de Caxias. Aquela que é do povo, minha princesa. Eu sou girafa, eu sou. mais. Eita! Bom demais, Vitória! Ó, girafa! Eu sou aquela que te ensina o frevo e bota o carnaval no pé. Aquela que te mostra a beleza que a girafa é. Aquela que desmonta e inclina do que te encaixa. Aquela que é do povo, só que tá feliz. Oh, eu sou girafa, eu sou. Sou de Vitória. Eu sou girafa, eu sou. Eu sou, eu sou. Sou de Vitória, Vitória, só faz, sou o seu amor. É o Asas da América, invadindo as ruas de Vitória. Em 2025, a girafa vem com tudo, tudo. A girafa, de todos a maior. ZYD 254, 93,5 MHz. Rádio Vitória FM, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Vitória FM. Namorados, nós dois abraçados a só.

arremesse as cadeiras. Mexe pra lá e pra cá, mexendo gostoso no seu vai e vem. Teu balanço me faz bem. Morena, arremesse as cadeiras. Mexe pra lá e pra cá, mexendo gostoso no seu vai e vem. Teu balanço me faz bem. De mini saia arrendada, de centropê que tesão. Mexe, morena, aquele short colado, pra balançar no salão. Faz assim, prometo não vou pirar, vou pirar. Com teu requebrado, teu remexido, teu rebolar. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai sacudindo, balançando, teu balanço satisfaz. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai sacudindo, balançando. Mexe, teu balanço satisfaz. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai sacudindo, balançando, teu balanço satisfaz. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai sacudindo, vem com a gente mexendo, teu balanço satisfaz. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai sacudindo, balançando, teu balanço satisfaz. Vai mexendo, mexe, vai mexendo, mexe, vai mexendo, vai mexendo, ai, vai que mexendo, delícia, vai, isso é bom demais. Mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai descendo, descendo, descendo, vai sacudindo, balançando, teu balanço satisfaz. Vai mexendo, vai mexendo, vamos nessa. Vai mexendo, FM 1:29. Eu sigo a líder e você siga a líder. Siga a Vitória FM. Minha amiga dona de casa, quando for comprar charque, exija Rosarial. Charque Rosarial é o melhor acompanhamento para o seu cuscuz. É muito mais sabor para o seu feijão, feijoada e dobradinha. Charque tem que ser Rosarial. Charque Rosarial, desde 1968. 56 anos de tradição e qualidade em sua mesa. Não se engane e nem se deixe enganar. Charque tem que ser Rosarial. Charque Rosarial, qualidade em sua mesa. A melhor coxinha da região, agora na Praça da Matriz. Seu Coxinha. Venha provar coxinhas deliciosas de diversos sabores, doces e salgadas, na Praça da Matriz, ao lado da Igreja do Rosário. Você tem que provar esse sabor. Seu Coxinha, diferente das iguais. Vitória FM, você tem tudo a ver. 1:30. Thank you. Guilherme Fenelon, Canedeus, Locos Famosos, Loco das Flores, Andaluzas, Pirilampos, Apois, dos carnavais saudosos, Felinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, Canedeus, Locos Famosos, Loco das Flores, Andaluzas, Pirilampos, Apois, carnavais saudosos. Na alta madrugada, um coro entoado, do bloco a marcha regressa, que era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Salgado, Guilherme Fenelon, Canedeus, Locos Famosos, Loco das Flores, Andaluzas, Pirilampos, Apois, dos carnavais saudosos. Felinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, Canedeus, Locos Famosos, Loco das Flores, Andaluzas, Pirilampos, Apois, os carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava, do bloco a marcha regressa, que era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brinca. temperatura. O logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura. Obrigado, gente, valeu, valeu, valeu. Simbora, quebradê. Tô ligado, tô ligado. Vitória FM, a melhor. 1:36. Vão pedir, não deixem não que um bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é o sonho que se faz nos pastores da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. A resistência viu, transforma a terra num planeta muito quente, banhado de amor e só em lua e paz, num tempo onde a esperança não acaba mais. O povo está feliz e bem feliz se guia, amando essa energia que você produz. E a raça nessa massa até me contagia, me laça com essa raça que você possui. Festa mulherada linda e cheia de magia, que toma conta das cidades do Brasil. Invade os corações de amor e de alegria, empurra a massa e amassa a resistência, viu? Transforma a terra num planeta muito quente, banhado de amor e sol e lua e paz. Num templo onde a esperança não acaba mais, o povo está feliz e bem feliz e guia, amando essa energia que você produz. E a raça dessa massa até me contagia, me laça com essa raça que você possui. Viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval, viva o carnaval. 93,5. Muito mais música é aqui. 1:42. We'll be right back. seu som, a sua rádio. Vitória FM. Sucesso. 1:47. Seu ritmo. 1:50. Eu sigo a líder. E você? Siga a líder. Siga a Vitória FM. Está enfrentando desafios que parecem não ter solução? Sente que algo está atrasando a sua vida? Não perca tempo. Sintonize na Vitória FM e acompanhe o programa Pelos Caminhos da Fé, com o médio vidente Clauton Douglas. De segunda a sexta, das 11h45 ao meio-dia, receba mensagens poderosas e orientações espirituais que podem mudar o seu destino. Agende uma consulta particular com o médio vidente Clauton Douglas. Atendimento todas as quintas-feiras, das 8 ao meio-dia, no seu consultório localizado na Avenida Mariana Malha, 355. No final da avenida, mesmo lado do prédio da Rádio Vitória FM. Ou ligue agora mesmo para o número 819-9983-1549 e agende a sua consulta. E agora também no Instagram, @medio.clauton. Médio Vidente Clauton Douglas, a solução para os seus problemas. O Orion Laboratório é o laboratório de análises mais completo da cidade. Com os melhores preços, o melhor atendimento e agilidade nos seus exames. Já está sabendo da novidade? Agora o Orion Laboratório pode cuidar ainda mais de você, porque tem atendimento médico e psicológico. Agende sua consulta. Orion Laboratório. Confiança em um resultado. Ao lado do Fórum e na Praça Duque de Caxias. Fones 3145-0749 ou 3523-0025. Vitória FM, você tem tudo a ver. 1:52. Thank you. Sucesso todo dia pra você. A minha rádio 93,5. 1h57. Yeah. Vitória FM. Mais música. 2:05. E 10. Vitória dia é aqui. Vitória FM. 2:12. Eu sigo a líder. E você? Siga a líder. Siga a Vitória FM. Vitória FM, você tem tudo a ver. 2:12.

Sintonize Vitória FM e sinta a diferença. 2:23. Você diz que ela é bela sim senhor, porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor. Você diz que ela é bela sim senhor, porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor. Meu amor, bela é toda a natureza, bela é tudo que é belo. O sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança. Bela é ver um passarinho indo em busca do seu ninho, todo mundo se amando com amor e com carinho, um sorrindo, outro chorando de amor. De amor, vai! Segura! Você diz que ela é bela sim senhor, porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor. Você diz que ela é bela sim senhor, porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor. Meu amor, bela é toda a natureza, bela é tudo que é belo. O sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança. Bela é ver um passarinho indo em busca do seu ninho.